pessoas perdem, oram, rezam e outras até se desesperam. A paz na terra, que no final é o que se leva. Verdades e conflitos, amigos dos inimigos. Tudo fodido, mas seu estado estar unido. Humanos questionando quem que inventou a guerra. Pergunte ao ódio que reina sobre a terra. Dinheiro ou petróleo, copos em laboratórios e bombas nucleares embutidas pelo solo, imploro. Pelas crianças, os idosos, animais, pela natureza ainda vivo que precisa mais. Vai viver as coisas boas da vida como um simples rolê com os amigos. A vida eu vivo, as armas alimentam a sua coragem e o seu medo. E os que festejam, a morte já não é mais segredo. Brigando pelo primeiro, a vida não tem mais conceito. Acalma os nervos, humildade é ser você mesmo. Tem que ser guerreiro pra vencer na vida. Tem que ser gangueiro pra esquivar na trilha. Junte seus guerreiros, a batalha da vida. Povo, ser gangueiro. Tem que ser guerreiro pra vencer na vida. Tem que ser guerreiro pra esquivar na trilha. Junte seus guerreiros, a batalha da vida. Povo, ser gangueiro. No bolso não tem nada, o que vale é a atitude. Vale, exemplo de sucesso, guerreiro de virtude. Se tem felicidade, tão fácil não se ilude. Quer mude, confunde os gangue com o rude. Vencer na vida, de cabeça erguida. Não importa o que aconteça, sempre tem uma saída. E segurança no futuro, não existe futuro. Dentro de um quarto escuro, se não vive a vida, acende o brilho de quem tava apagado. E mostra que nem sempre o lado bom é o errado. Aplauda os verdadeiros, distância nos safados. Acredita em Deus, nunca tá desamparado. A vida é loucura, mas se procura sorrir. Esquece o negativo, vai ficar melhor assim. No final de ano, saldo positivo. Reúne quem merece, comemora com os amigos. Tem que ser guerreiro, eu sei, ao som me dediquei. De coração desiste não, eu te falei. Capacidade tem, acredita. Tem que ser guerreiro pra vencer na vida. Admiro, corre, tá em busca, isso é trabalho. E se não tem trabalho, o que fazer, caralho? Busca se for baio, escolhe um atalho. Faz a oportunidade, assim como eu faço, é. Desejo glória e vida longa aos parceiros. Que na simplicidade se entrega por inteiro. Vê a felicidade quando olha no espelho. E com certeza é a ovelha do cordeiro. Tem que ser guerreiro pra vencer na vida. Tem que ser gangueiro pra esquivar na trilha. Junte suas guerreiras, batalha da vida. Por você, gangueiro. Tem que ser guerreiro pra vencer na vida. Tem que ser gangueiro pra esquivar na trilha. Junte suas guerreiras, batalha da vida. Por você, gangueiro. O tempo condecora os guerreiros de verdade. Não importa a cor, sexo ou idade. Um abraço verdadeiro, um aperto de mão. O sorriso do guerreiro é o seu coração. Resiste, não, tenta ser feliz. O X da questão é se manter aprendiz. Pra si mesmo eu vou vencer, não vou esperar. Farei acontecer. E se no meio do caminho algo der errado? Se no meio da corrida se sentir cansado? Lado a lado, contigo tenho um aliado. Quando cair, vai levantar. É pai, é amor, vai curar tua dor. Vai te iluminar, se for batalhador. Se houver fé, vai ficar de pé. Mas se fizer por onde, não esquece, né? Nascemos no campo de batalha. Vitória, a vida, derrota, a vala. Sarjeta, alcoolismo, pobreza de espírito. Contra fins malignos, gueto unido. Amigo, minha patente não é diferente da sua. Batidão, permutão, correria na rua. Buzi lotado, olho fecha, cansado. Tá calor, nervo suado, sem ar condicionado. Pensa na glória, mas dissipa a confusão. Presta atenção nas lições do mundão. Se apressa, inimiga da perfeição. A preguiça é aliada, a frustração. Irmão, não deixa teu sonho morrer em vão. Alma de gangueiro, espírito de leão. O espírito de leão. O espírito. Tem que ser guerreiro pra vencer na vida. Tem que ser gangueiro pra esquivar na trilha. Junte suas guerreiras, batalha da vida. Por você, gangueiro. Tem que ser guerreiro pra vencer na vida. Tem que ser guerreiro pra esquivar na trilha. Junte suas guerreiras, batalha da vida. Por você, gangueiro.